terra. Fome estrepa, eu sei que vou me enganar lá na ribeira. Na calçada com nada na mão, entre tantos, não posso ser só mais alguém. Para melhorar, vou ter que ir além. Tudo não pode ser demais. Chapado, só chego em você.